Olá para você que está me escutando agora. Aqui quem fala é o Sabiá Linguarudo e eu vou estar com você para comentar a última parte do texto, que na verdade é bem curtinha, mas ela usa uma gíria aqui, truc, pour autre truc et conseil, pour autre truc et conseil, visitez randstad.ca et téléchargez dès aujourd'hui notre guide ressource carrière. Então, truc significa truque, mas, por exemplo, por outras dicas, né? Para mais dicas e conselhos, visitez randstad.ca, e aí fica a dica, né? Randstad é uma agência de recursos humanos, né? Ela é uma agência que procura capital humano para outras empresas, né? E ela é uma multinacional e aqui tem o site canadense dela, randstad.ca. Né? Télécharger é o verbo para fazer um download. A gente pega a expressão do inglês, né? Eles têm uma expressão própria no francês. Télécharger. Télécharger significa tanto upload quanto download. Télécharger dès aujourd'hui, a partir de agora, a partir de hoje, né? Dès aujourd'hui, notre guide ressource carrière. Então, nosso guia de dicas, né? Nosso guia de recursos para sua carreira. Bem, é isso aí, espero ter ajudado. E vamos que vamos, escutando todos os áudios e se preparando para a arguição.